Em primeiro lugar. Rádio Baianguera, Bulon, ZYH 956. Onda média, 1230 kHz. ZYF 691. Onda tropical, 4915 kHz. 62 metros. Rádio Baianguera, Goiânia, emissora da Operação Jaime Câmara. Você em primeiro lugar. E a vida que é lá, irmão.